isso aí, ouvintes da Rádio Livre Capivara 96.1 FM. Começa agora mais um programa Pérolas aos Poucos. Nessa terça-feira, 19 horas em ponto. Hoje a gente chegou na hora, Laurinda. Ainda bem. Com um baita de um rock and roll muito legal. E que é uma fase meio lado B ali dessa banda que a gente gosta muito, porque tem gente que tem uma vontade com rock progressivo e é foda isso. E aí, Laurindo, tudo foi feito pelo sol? Ah, isso eu já não sei te dizer, cara, mas que é um tremendo de um disco, um dos discos que eu mais ouvi em toda a minha vida, sem dúvida. Era um disco muito difícil de encontrar até 15 anos atrás, porque o dono dos direitos autorais não era muito afim de passar o negócio para CD, tinham interesses de vender os discos em vinil, certo? Naquela época tinham as cópias dos discos em vinil, Tudo Foi Feito Pelo Sol, eram vendidos a 150, 200 reais. 200 reais da época. Porque não tinha CD, era difícil de encontrar. A gente tinha um disco, inclusive, riscado da minha irmã, que tem um trecho que a gente só conseguiu ouvir depois de 5 anos que a gente cultuava o disco, que a gente ouviu a música De Acordo, sem aquele pulo, que era a única cópia que a gente tinha. Descasso, tipo, primeiro nível mesmo. É, lembrando que a gente agradece então ao Free Rollers, que emprestou para nós o vinil dele, né? Sim, né? Então aqui nossos agradecimentos. Então vamos aí pro lado A desse discão aí dos Mutantes. É isso aí, fique na frequência 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. We'll be right back.

Quem sabe o sol, quem sabe o ar, quem sabe o vento vai parar de soprar. Quem sabe um dia as nuvens um dia desanimam. Sempre. isso aí, pessoal. Nós ouvimos o som do Mutantes. Isso tudo foi feito pelo sol. Nós ouvimos o lado A com as músicas do bicho entrando um pouco d'água no quintal. Pitágoras se desanuviar. É isso aí, essa é a fase do Mutantes, que só tem o Sérgio Dias como dos mais conhecidos três Mutantes, né? Que é a Rita Lee, que já tinha saído fazia um tempo, e o Arnaldo Batista, que tinha saído há menos tempo. Primeiro saiu a Rita Lee. De qualquer maneira, vocês puderam ver que tem uma pegada bem progressiva, músicas longas. Vamos ao lado B. Thank you. meu passado é o meu futuro. E o meu tempo é o infinito. See you. Legal, hein? A gente ouviu aí o lado B do disco Tudo Foi Feito Pelo Sol, disco de 74 dos Mutantes. Primeiro disco sem o Arnaldo, né? Que tá ali, já tinha saído fora antes. Essa formação aqui tinha o Sérgio Dias, né? O único membro original da banda. O Túlio Mourão nos teclados, o Sérgio Dias na guitarra, o Pedro Medeiros no baixo e o Rui Mota na batera. A gente ouviu ao lado B as músicas Eu Só Penso em Te Ajudar, que inclusive tinha um risco ali, a gente demorou um pouco para perceber no vinil. Mas tudo bem, faz parte. Cidadão da Terra, O Contrário de Nada é Nada. E essa última que a gente ouviu, que dá nome ao disco, Tudo Foi Feito Pelo Sol. Discão aí da banda, são músicas realmente muito fortes, né? Muito marcantes. Letras também muito com uma proposta bem da época mesmo. O Gaúcho, se tivesse aqui, com certeza iria se sentir bastante à vontade para falar sobre o disco, porque marcou aquela geração ali, né? Era o metade ali dos anos 70 e o rock and roll tava vivendo essa piração aí do rock progressivo, das viagens lisérgicas, né? Das experimentações com drogas. Aqui no Brasil a coisa chegou um pouquinho depois, né, do que estava rolando lá, mas com muita qualidade, como a gente acabou de comprovar aí com esse discão aí dos Mutantes. É, isso aí realmente é a fase menos conhecida, né, dos Mutantes, esse discaço que é o Tudo Foi Feito Pelo Sol. Como eu tava falando, o Sub, as letras são mais hips que blusa de Lhama. Bem massa, pacifismo, solidariedade. É um disco legal. Ouvi muito esse disco. E agora vamos para uma sequência de mais Mutantes. Vamos fazer a história ao inverso dos Mutantes, cronologicamente falando, é claro. Vamos começar com os sons do disco ao vivo deles. Um disco ao vivo que não tem nenhuma música repetida de outros discos. Acho que nenhuma, né? Tem alguma? Não. Não, é tudo música, então só existe a versão ao vivo dessas músicas, é um disco muito bom. Essas duas músicas a gente vai tocar, o pessoal do Homem com Asas, se tiver alguém aí ouvindo, vai se lembrar bem que eram as músicas que eles tocavam desse disco. E assim nós vamos seguindo pelos Mutantes Raros, e daqui a pouco a gente volta para conversar com vocês. Só uma informação aqui, que apesar de muitos biógrafos, né, dos Mutantes, qualificam essa fase com o Sérgio Dias apenas na banda como uma coisa menor, né? Que não teria tanta qualidade quanto a fase anterior, né? Com a Rita Lee, com o Arnaldo, coisa que a gente, nós aqui do programa, discordamos completamente. E são coisas diferentes, né? Ambas as fases têm muita qualidade. E segundo consta aqui no nosso oráculo, parece que esse disco aí, Tudo Foi Feito Pelo Sol, foi o mais vendido dos Mutantes. Então também comprova que muita gente gostava também. Talvez não fosse o mais comercial, o som mais pop, né? Os Mutantes já tinham estourado antes. Esses sons com certeza não devem ter feito muito sucesso no rádio, enfim, mas é música para o cara comprar o disco e ouvir em casa mesmo, que é uma baita sonzeira. Então vamos aí agora de... Calma aí, fala aí, Laurinho. Só reafirmando o que disse o Sub, essa fase é muito boa, sem querer também dizer que a outra fase era pior. Acho que também tem algumas pessoas que são fãs dessa fase. Eu não fico com nenhum, sem nenhuma das duas, certo? Eu fico com as duas, eu quero dizer. As duas fases são legais. Tem hora que eu tenho vontade de ouvir a fase da Rita Lee, que é ótima mesmo, muito boa, os três lá pirando. E tem essa fase que eu acho que é até musicalmente superior, se for ver, mais elaborada. Não tem alguns dos piques, não tem uma boa parcela do humor que tinha no... Ainda existe, mas não tem o mesmo humor do tempo da Rita Lee e do Arnaldo, mas é muito boa, vale a pena. Se você ouviu os primeiros discos e gosta, vale a pena encarar a guitarra do Sérgio Dias um pouco mais madura, mais pra frente. É isso aí.

coração e amor, brincando pela vida, seguindo as estrelas do som. Se eu te encontrar, quando você menos esperar, olhe pra mim e me sinta o fim de meu coração. Eu sigo o som que canta com o vento, escuto o seu lamento e te abro o coração. Fecha a porta, o mal no quarto escuro, e veja tudo se iluminar. Música nos pés. Tarde.

Salva, ninguém me engana. Eu sou alegre, eu sou contente, eu sou cigana. Eu sou terrível, eu sou o samba. A voz do morto, os pés do torto, o cais do porto, a vez do louco, a paz do mundo. na glória. Na glória. Eu canto com o mundo que roda, eu e o Paulinho da viola. Viva o Paulinho da viola. Eu canto com o mundo que roda, mesmo do lado de fora, mesmo que eu não cante agora. Ninguém me atende, ninguém me chama, mas ninguém me prende, ninguém me engana. Eu sou valente, eu sou o samba. A voz do mundo, atrás do muro, a vez de tudo, a paz do mundo. Na glória, na glória, na glória, na glória, na glória. That's a rock and roll portrait of Aracide Almeida. Esperada Marcianita, asseguram os homens de ciência que em 2 anos mais tu e eu estaremos bem juntinhos. E nos cantos escuros do céu falaremos de amor. Tenho tanto te esperado, mas serei o primeiro varão a chegar até onde estás. Pois na terra sou logrado, e em matéria de amor eu sou sempre passado pra trás. Sou logrado, e em matéria de amor eu sou sempre passado pra trás. Quero uma mina de Marte que seja sincera, que não se pinte, não fume, não saiba sequer o que é, Marcianita, branca ou negra, gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante, serás meu amor. A distância nos separa, mas no ano 70 felizes seremos os dois. A distância nos separa, mas no ano 70 felizes seremos os dois. Família nacional, mas o tiro saiu pela culatra, porque a beleza desta música é a face visível da lua, o mistério. mistério das máscaras de chuva. Há muita kriptonita no ar, verde e vermelha também. Mas Deus está solto. FM, Rádio Livre Capivara. Viemos agora de uma imersão profunda e regressiva nos Mutantes. Foram muitos e muitos minutos aqui de músicas contínuas. A gente começou com Esquizofrenia e Rock and Roll City do Mutantes ao vivo. Depois Tudo Bem do disco Cavaleiros Negros. Na sequência Rolling Stones e Ainda Vou Transar Com Você do disco A e o Z. Depois Mande Um Abraço Pra Velha, que é uma música que não aparece em nenhum dos discos de estúdio do Mutantes, que eles tocaram no Festival Internacional da Canção. Na sequência rolou A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, que é do disco Mutantes e Seus Cometas no País dos Baudets, música que foi censurada, né? Depois o Laurino, se quiser comentar da história dessa música. Ainda na sequência, Caminhante Noturno do disco Mutantes. E essas duas últimas que a gente acabou de tocar são de uma parceria dos Mutantes com Caetano Veloso, músicas gravadas ao vivo na Boate Socata. A gente ouviu A Voz do Morto e Marcianita. Legal pra caramba. É isso aí, ouvimos bastante Mutantes aí, a partir da última fase deles, acho que de 76, o disco ao vivo, até o comecinho da carreira, 68, 69. Esse disco aí, até o Sub tava falando, né, A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, devia se chamar Cabeludo Patriota, é isso? No meio da ditadura, que além das questões políticas, ainda tinha as questões morais muito fortes, vieram para tirar a pouca vergonha do Brasil. O Cabeludo era uma figura deplorável e não podia ser patriota. Essa história de cabelo verde e amarelo não pegou nem um pouco bem, pessoal. E é isso aí, né? E pensar que os patriotas eram eles, né? Os militares. Tá bom. É isso aí. Então foi essa a nossa pequena viagem no mundo dos Mutantes, menos concentrada na fase mais conhecida, que é a da Rita Lee, que, como eu reafirmando, é uma fase ótima. Acho muito legal. Os discos também subsequentes da Rita Lee, inclusive, já foram temas do nosso programa, né? Um dos Tutti Frutti, né? Muito bom mesmo. A fase posterior não me agrada muito da Rita Lee, mas ela estava lá ganhando a sua vida, então tá valendo. Ela já fez, tinha feito bastante já pelo tipo de som que eu gosto. Bem bacana mesmo a carreira da Rita Lee, mas a gente pegou pelo outro lado aí, pelo lado do Tudo Foi Feito Pelo Sol, que foi a pérola de hoje. Essa é a 96.1 MHz e esse é o programa Sono Provisório. Pérolas aos poucos, né? E a gente lembra também que tem o nosso blog na internet, que é o radiocapivara.blogspot.com. Lá você encontra vários programas gravados, além de shows que a gente gravou aqui na Federal, aqui em São Carlos. São gravações todas muito boas, vale a pena, você pode ouvir aí na sua casa a hora que você quiser. Você liga o computador no seu som e aumenta o volume. Dá pra curtir bastante, tem muita música, além de você poder também ouvir a Rádio Capivara ao vivo pelo streaming, né? Você não precisa estar em São Carlos e sintonizar em 96.1 FM para ouvir a rádio. Você pode ouvir ela pelo nosso blog, pela internet, de qualquer lugar do mundo. Então, dando continuidade aqui ao programa, vamos para o nosso último bloco aqui de músicas. Agora com o que a gente pescou aqui, do que a gente considerou que era um som progressivo nacional, né? Que dialoga um pouco aí com o que a gente tocou dos Mutantes, certo? Então vamos aí. Continue na sintonia. Essa é a Rádio Livre Capivara e esse é o programa Pérolas aos Poucos. terra aberta, pra que corramos a ela. Misturando tudo, me envolvendo com estrelas, viajando, desfolando uma transação. É hora da estalização.